Informativo Aliança. O Informativo Aliança FM tem o apoio cultural de Sicred. Gente que coopera, cresce. Muito bem, é isso mesmo. Bom, o casal preso durante uma operação da Polícia Civil, que apreendeu 3 carros de luxo, 2 motos e tudo isso em um condomínio em Jundiaí, ele vai responder aqui ao processo em liberdade. A informação ela foi aí, apurada aí pela TV Tem, tá? Foram cumpridos aqui, ó, mandados de busca e apreensão em 3 endereços. O casal é suspeito de crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e promessa fraudulenta ao consumidor. Olha só, ó, estelionato é um crime. Associação criminosa é outro crime. Lavagem de dinheiro é outro crime. E promessa fraudulenta ao consumidor é outro crime. São vários crimes aqui que dão direito a esse casal aí responder tudo em liberdade. E aí você fala, o crime compensa? Depende de quanto vai ser esse crime, né? Porque se você for fazer um crime solto, você vai ficar em qualquer um dos crimes, tá? Mas se você for fazer um crime que você vai ser solto e esse crime não vai te trazer aí nenhum... Se é que crime traz benefício, né? Mas para muitos trazem, tá? Não vai te trazer aí nenhum benefício financeiro, porque o que você pegou você vai gastar e no fim vai ficar sem, vai tentar fazer outro crime de novo. Compensa, porque você não vai para cadeia no Brasil. Agora, se você fizer um crimão, aquele que pode aí, de repente, aí até te dar aposentadoria, também você não vai para cadeia. Então, tem muitas coisas no país que tem que ser mudada, né, gente? E não vão ser mudadas. Infelizmente, nada disso aí que eu estou falando aí vai ser mudado. Porque você não vê, repito mais uma vez, a população aí levantando aí essa bandeira, né, com esse tipo de mudança de leis que solta muitos bandidos, muitos criminosos, infelizmente. Deveríamos pensar mais em relação aí a determinados crimes e cobrar aí dos nossos legisladores a mudança da legislação, a mudança das leis. Mas não é isso que a gente tem aí presenciado. Não falei em presenciar, amanhã, dia 7, diz que vai ter uma grande aglomeração, vamos falar assim, uma grande quantidade de gente, né, na Paulista e em várias outras capitais, protestando em relação aí ao ministro Alexandre de Moraes, que eu acho um protesto legítimo, tá? Eu acho legítimo. Eu acho que não se pode você, como ministro, fazer as suas próprias leis. Você tem que seguir a Constituição. Mas a gente vê que em muitos casos a Constituição não está sendo seguida. As interpretações são as mais absurdas possíveis, tá? Uma das coisas que a gente vê no país que está acontecendo e que com certeza deveria seguir o rito da lei são o pessoal lá do dia 8 de janeiro lá que quebraram, destruíram lá, enfim, tanto o STF, como o Congresso, como o Planalto, enfim. Estão errados? Claro que estão errados. Tem que ser punido? Tem que ser punido, sim. Mas não de acordo com como o ministro acha que tem que ser punido. Tem que ser punido de acordo com as nossas leis. Claramente não é isso que está acontecendo. Claramente se sabe que não é isso que está acontecendo. Porque nenhum deles aí, se não me engano, aí tem acesso ao processo. Os advogados, segundo informações, não têm também muito acesso aí aos autos. Enfim, são coisas aí que não deveria ser dessa forma. Mas é. E pior de tudo, que tudo isso ainda é referendado pelos outros ministros, né? É só seguir a lei. E o protesto é exatamente esse. É o não seguimento da Constituição por quem deveria guardar a própria. Esse que é o problema. Então, claro, as pessoas vão protestar, pedir impeachment. Se vai resolver, não sei, porque hoje ele faz isso, amanhã tem outro que faz igual. Não dá para você ficar pedindo impeachment o tempo todo. Mas eu acho que o nosso Senado já deveria ter tomado aí algumas providências para que esse ministro seguisse exatamente aquilo que a Constituição determina. Mas não tem feito isso, né? Bom, um grupo de estudantes aqui da Universidade Federal aí de São Carlos, do campus de Sorocaba, registrou aqui um boletim de ocorrência. Ainda é na mesma universidade, é o fiscal mesmo, né? É isso mesmo. É uma ocorrência para denunciar aqui frases de cunho racista que foram pichados aí em diversos ambientes, tá? Da instituição aí. O fiscal abriu aí uma investigação, um procedimento aí interno, né? E de acordo com os boletins aí, aliás, de acordo com as vítimas, as pichações foram feitas no dia 29 de agosto. E são aí direcionadas aí para alunas específicas. As frases de ódio mencionam as palavras imunda e preta suja. Recebi aí uma mensagem de uma amiga dizendo que estava na faculdade e havia aí, ó, presenciado pichações, né? Pichações racistas no campus aí de Sorocaba, atacando eu e uma aluna aí do curso de geografia. Resolvemos aí verificar as pichações, né, tirar fotos e procurar aqui outras inscrições ofensivas para enviar aí para a diretoria aí como intuito aí de serem aí removidas aí, tá contando aí a aluna, né? E ainda segundo aí o relato, né, da estudante, ao chegarem no campus, as jovens se depararam com um local aí isolado por seguranças, além de uma mulher e um homem que estavam aí verificando o conteúdo das mensagens. Uma das vítimas, diz aí a estudante, teria sido repreendida pelos homens aí que tomavam conta do local. Uma das vítimas desse ato racista chegou aí visivelmente aí abalada, nervosa, ao perceberem aí o estado emocional da vítima. Ao invés de oferecerem apoio, começaram aí a gritar com ela, exigindo aí saber se ela era realmente a vítima das pichações. Bom, são estudantes, né, gente? São estudantes. Isso mostra que irão se formar, mas a mentalidade, o caráter vai continuar sendo o mesmo. Não só ser formados, só isso. Vão ter aí direito de exercer aí, né, uma profissão, mas que são pessoas que parece que são meio fora da realidade, pelo menos de 2024, né? Agora, é fácil de você identificar, creio eu que a universidade deve ter câmeras espalhadas aí por todos os corredores, por todos os locais, acho eu, né? Tomara. Bom, deixa eu falar das tarefas diárias que estão tomando cada vez mais o nosso tempo. Frequentemente temos a impressão de que o dia está cada vez mais curto e, pensando nisso, a farmácia alternativa vai te ajudar a ter um tempinho a mais. Encomende aí as suas fórmulas, os seus medicamentos pelo WhatsApp, que é o 996-56-1235, que eles vão levar até você sem custo algum. Fazem fórmulas alopáticas, homeopáticas, veterinárias e tem medicamentos industrializados e genéricos. Assim você economiza tempo e dinheiro, pois não precisa sair de casa ou do trabalho para adquirir os seus medicamentos. São 20 anos de experiência no ramo de manipulação e o DDD? DDD não, telefone, né? Tem DDD também, DDD é 15, tá? Essa é a melhor cante. Mas o WhatsApp é o 996-56-1235, tá bom? Ou 3279-0502. Isso, farmácia alternativa. Também quero aproveitar aqui e falar para você aqui da Agropecuária Boiadeiro. Exato, Agropecuária Boiadeiro. É, lá você tem medicamentos para animais, moda infanto juvenil, moda adulto, tem ferramentas, tem material para pesca e caça e tem aí o disque entrega 998-23-1153, Rua Siqueira Campos, 645 Centro. Anote aí o disque entrega 998-23-1153, tá bom? Isso, Agropecuária Boiadeiro. Daqui a pouco eu vou falar para você das ofertas. Tô vendo aqui o ônibus dentro da dupla. É, João Neto e Frederico, realmente foi uma cacetada mais ou menos, hein? Ainda bem que os feridos aí são aí de forma leve. Vamos falar de um assalto aqui, ó. Um assalto a uma farmácia no centro de Várzea Paulista terminou aí com um suspeito morto e o outro preso. Isso aí foi ontem e o caso foi na Avenida Fernão Dias. Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, a equipe localizou aí os dois suspeitos que tentaram fugir. Conforme aí a corporação, um deles estava armado. Os policiais pediram para que ele largasse a arma, mas o suspeito não obedeceu. E aí a polícia reagiu, né? O homem foi atingido, caiu no chão, enquanto aí o segundo suspeito foi preso dentro da farmácia. O suspeito baleado foi socorrido, mas não resistiu aí aos ferimentos. Oh, meu Deus, morreu. Com ele foram encontrados aqui dois celulares das vítimas, uma réplica de arma de fogo. Isso é porque é réplica, porque se não fosse a réplica ele tinha atirado na polícia também. E também a chave aí de um veículo que estava estacionado próximo ao local. O outro homem que foi preso estava com R$278 em espécie e um celular. Cinco funcionários aí que estavam trancados nos fundos da farmácia foram resgatados, sem ferimentos. As vítimas foram ouvidas e seus pertences foram recuperados. Parabéns aí para essa equipe policial. Bom, o que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui um vídeo. Bom, é mais um vídeo, né? Que tudo indica que o cidadão ali tá colocando fogo, né? É, ele colocou fogo aqui no canavial. Né? Colocou fogo no canavial e pegou o carro e foi embora. Isso é o que anda acontecendo praticamente aí no interior de São Paulo, né? Muitos incêndios aí de forma criminosa, né, gente? E ontem nós tivemos aí uma mudança de tempo, né? Estávamos até esperando aí uma quantidade maior de chuva, mas choveu praticamente aí nada. E, segundo informações, amanhã o calorzão volta de novo aí. E domingo já bate na casa dos 30 e lá vai poucos graus, hein? Já pensou? O informativo Aliança FM tem o apoio cultural de Sicredi. Gente que coopera, cresce. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui e falar para você, ó, a respeito aqui das ofertas do Xavier Supermercado, tá bom? Então presta atenção aqui, meu amigo. Lá no Xavier Supermercado você tem aí, ó, farinha de trigo Globo, R$ 3,99 o quilo, tem macarrão basilar aí, ó, 400 gramas, R$ 2,99. Tem também biscoito Passatempo recheado, 130 gramas, R$ 2,39. Tem Omo, 800 gramas, R$ 9,99. Amaciante IP, 2 litros, R$ 7,99. Tem aquele chá para você se acalmar, é o Chá Leão, 250 gramas por R$ 6,99. Tem aí feijão solução por R$ 5,99. E tem, claro, café Jaguari, né, 500 gramas, R$ 19,99. Para fazer o café, o filtro Melita 103, R$ 3,99. E para adoçar o café, o açúcar cristal Mirante 5 quilos, R$ 15,99. Tudo isso você encontra lá no Xavier Supermercado, que fica na rua Antônio Benedito de Souza, 469, na pracinha ali onde fica a rodoviária e bem ao lado da Sabesp, para não ter erro. Atendimento das 8 da manhã às 19h30. Anote aí o WhatsApp do Xavier, 997-060979. 997-060979. E agora, o que eu vou falar para você é de uma mega, hiper, super promoção aí que com certeza o seu cãozinho vai adorar. O cãozão, né? É a promoção aqui do Armazém Nosso Campo, que está completando aqui 18 anos. E para aí, ó, comemorar essa maioridade, vai sortear aí um ano de ração para o seu pet. Como que você participa aí? É fácil, meu amigo. Aqui, ó, na compra de qualquer produto especial dog, acima de R$50, você vai receber um cupom para concorrer a um ano de ração especial dog sabor de carne 15 quilos, sendo um saco de ração por mês. Isso durante um ano, hein? Tá bom ou não tá? Tá, né? Então vai lá, compra aí os seus R$50 aí de produtos das Special Dog. Lembrando que o sorteio será no dia 25 de janeiro de 2025. Realização Armazém Nosso Campo em parceria com a Special Dog. É bom, né? Bom? Bom, né? Bom, vamos falar para você que hoje tem prosa rural, não tem? E qual que é a chamada aí? Vamos falar sobre o quê, hein? Sobre o quê do prosa rural? Vamos ficar por dentro aqui, gente? Vamos lá. Enchentes, estiagens, granizo e ventania são algumas das intempéries climáticas que afetam a produção de grãos no Brasil. O trigo é uma das culturas mais sensíveis ao cenário de mudanças climáticas. Enquanto a chuva e a umidade favorecem a incidência de fungos, o déficit hídrico compromete o desenvolvimento das plantas e aumenta a reprodução dos insetos pragas na cultura. O que a pesquisa está fazendo para adaptar o cultivo do trigo às mudanças climáticas? É o que você vai descobrir no Prosa Rural desta semana. Portanto, não perca. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. O informativo Aliança FM tem o apoio cultural de Sicredi. Gente que coopera, cresce. Estamos de volta, né? Você viu aí a respeito aí dos impactos, né, da mudança climática na produção aí de trigo, né? Mas não é só de trigo não, tá? Na produção aí de muitos outros produtos aqui que vão para a mesa do brasileiro, estão sofrendo aí um impacto muito grande aí com essa falta de chuva aí. E com esse calor, né? Bom, um homem de 31 anos, ele foi preso após aí tentar matar outro com disparos de arma de fogo. Isso aconteceu em Paranapanema, tá? Suspeito já tinha aqui dois mandados de prisão por crimes aí de violência doméstica. E conforme a Polícia Civil, o crime ele foi cometido no dia 31 de agosto, quando aqui o suspeito ele disparou contra um homem com quem ele teria tido aqui uma desavença na praça aqui central da cidade. A vítima foi atingida no abdômen, encaminhada aqui para o hospital, mas precisou aí ser transferida para a Santa Casa de Avaré, pois o projétil ficou alojado aí no seu quadril. A polícia iniciou uma investigação, identificou aqui o autor do crime, foi encontrado detido na última quarta-feira e confessou ter disparado aí contra a vítima, alegando aí que teria sido agredido por ele um mês antes do crime. O homem foi preso, E após aí pesquisas, a polícia identificou aí que haviam dois mandados de prisão pendentes contra ele por crimes de violência doméstica. A Polícia Civil efetuou o cumprimento aí destas ordens judiciais e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Proteção Penitenciária de Bauru, onde está aguardando uma decisão da justiça. Aí ele vai para a audiência de custódia, né? E o juiz acaba custodiando ele. É isso aí, né? E ele fala, vai para casa, filho. É triste, né? Bom, você lembra do caso da artista, né? É a atriz, no caso, né? Que tinha desaparecido. Foi isso, né? De acordo com a delegada aqui, a Ivalda Aleixo, policiais precisaram aqui arrombar a porta do quarto do hotel para que pudessem entrar. Em seguida, a artista foi encaminhada para o Hospital das Clínicas. A Polícia Civil de São Paulo encontrou, na tarde de ontem, a atriz Maide, ela estava desaparecida havia 3 dias. E foi aí achada debilitada pelos policiais. Maide estava aqui sozinha dentro do quarto aí de um hotel na região central da capital paulista. Maide foi encaminhada aqui para o hospital e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o Hospital das Clínicas confirmou que ela foi levada aqui para o local, mas informou que não tem autorização para passar aqui o estado de saúde da paciente. Bom, pelo menos foi encontrada, né? Tem muitos aqui que nem encontrados são, e quando são encontrados é da pior forma possível, né? Mas, por falar em encontrar ou não, né? É bom falar em encontrar, porque você encontrou aí aquilo que você está procurando, ou você procurou, estava na sua cara e você não viu. Vai saber, né? Aí, se estava exatamente aonde deveria estar e você não viu, o problema aí é visão. E a visão, ela é corrigida através de uma boa, né, de uma boa clínica, onde você vai fazer um bom exame. E, claro, vai também para uma excelente ótica e lá você vai ter aí aquelas armações aí diversificadas aí, que uma vai dar muito bem em você, e a lente aí feita com a mais alta tecnologia de acordo com a receita. Tudo isso você encontra na Óticas Enfoque, ali na rua Miguel Terra, número 529. Exatamente. Se você está com problema de visão, dor de cabeça, enxergando 2, enxergando 1, não enxergando nada, dê um pulinho na Miguel Terra 529. Lá o pessoal vai aí marcar para você aí, vai agendar uma consulta aí com o oftalmologista, você vai passar por ele, vai com certeza fazer os exames necessários e vai com a sua receita na Óticas Enfoque. E lá você vai ser muito bem atendido e vai fazer aí com certeza aí aquele óculos que vai deixar você com a visão aí muito mais apurada do que quando você entrou, que vai ser a saída, né? Você vai enxergar outro mundo na saída, tá bom? Óticas Enfoque, rua Miguel Teia 529, telefones 3279-3358 ou 997-635736. Lembrando que tem Óticas Enfoque também em Pilar do Sul, rua Coronel Moraes Cunha 504. O WhatsApp lá de Pilar é o 996-76-3376. Óticas Enfoque, sempre focada em você. Lembrando, pratico Informativo Aliança. O Informativo Aliança FM tem o apoio cultural de Sicred. Gente que coopera, cresce. Bom, e na tarde de ontem, tá bom? Um homem ainda não identificado, ele foi morto após ele reagir de forma violenta a uma abordagem da Brigada Militar na BR-386, no quilômetro 282, em São José do Erval. Isso é lá no Rio Grande do Sul, tá? Ele era suspeito de ter incendiado um caminhão na noite aí anterior em Fontoura Xavier. O suspeito, descrito como andarilho, estava caminhando aí em direção aí ao Pouso Novo quando ele foi interceptado pelos policiais. E durante a abordagem ele reagiu agressivamente, empunhando aqui 2 facas e tentando atacar a guarnição. Em resposta, um dos policiais disparou 3 tiros, atingindo aqui o homem, que morreu no local. A área foi isolada para a realização aqui da perícia e as facas utilizadas no ataque foram apreendidas pelas autoridades. Esse não ataca mais ninguém, tá bom? É, o protesto aí do dia 7 de setembro, com a presença aí de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, será marcado aqui por duros ataques aí de apoiadores do ex-presidente e também o Alexandre de Moraes, ministro aí do STF, e Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Ambos serão aí representados por bonecos gigantes. O pastor Sila Malafaia, organizador da manifestação aí prevista para as 14 horas de amanhã, diz que fará o seu discurso mais duro e incisivo. A força da fala vai ser aí o impeachment de Alexandre de Moraes, afirma. Ele é aliado do ex-presidente e foi o responsável pela coordenação de outras manifestações aí, bolsonaristas aí, oposição aí no Senado. Diz aí que apresentará no dia 9 o pedido de afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Além do ex-presidente, né, deputados e senadores devem falar. A previsão é que Bia Kicis, Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, Magno Malta e também o Eduardo Bolsonaro discursem. O evento tem previsão aí de durar ao menos uma hora e meia, tá? Como em outras ocasiões, né? O ex-presidente deve ter aí uma fala mais contida, já que ele é investigado em diversas ações aí do STF. Um grupo de 60 deputados, 12 senadores, estavam confirmados até a quinta-feira à noite, tá? Segundo aí o deputado Sostênis Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro. Haverá dois trios elétricos para os participantes. O primeiro terá a presença do ex-presidente e dos principais aliados. Assessores e demais políticos ficarão no segundo veículo. Vamos ver, né? O pessoal amanhã vai se manifestar e vamos ver se vai adiantar alguma coisa, né? Porque em relação aí ao Alexandre de Moraes, parece que nada adianta, né? Quem tem que tomar aí as atitudes é o Senado, né? Mas o Senado parece que está de acordo aí com o presidente do Senado, né? Que é o Pacheco, parece que está meio paralisado também. Bom, vamos aqui rodar um bloco de apoio, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Bora lá? Bora lá! Agora, as empresas que apoiam a Aliança FM. Vem pra Rede Bom Lugar, aqui é bom, bom, bom de comprar. Vem pra Rede Bom Lugar, aqui é bom, bom, bom de comprar. Vem pra Rede Bom Lugar, Rede Bom Lugar. São Miguel merece mais. Zé Codawara conhece de perto as necessidades do nosso povo. Zé Codawara, com seu histórico de dedicação e trabalho, está pronto para levar a nossa cidade ainda mais longe. Ao lado de Fábio Pessato, um vice comprometido e inovador, vamos transformar São Miguel Arcanjo em uma cidade de oportunidades para todos. Zé Codawara para prefeito e Fábio Pessato vice. São Miguel Arcanjo merece mais. Vote 55. Óticas em Foque, as melhores lentes, as melhores armações, sem precisar pagar muito por isso. Nas Óticas em Foque, você sai enxergando mais e fica mais bonito. Telefone 3279-3358 e 997-6357-36. Rua Miguel Terra, 529, Centro, São Miguel Arcanjo. Óticas em Foque, também em Pilar do Sul. Rua Coronel Cunha, 504, Centro. WhatsApp 996-763376. Doa Gilia Noiva, candidata focada em diminuir as filas no atendimento da saúde, por uma casa de parto e UTI no hospital e pela manutenção das estradas rurais. Gilia Noiva, vereadora pelo PT, 13138. Sou candidato Vinícius Rodrigues, cadeirante, e vou lutar pela mobilidade urbana, pela recuperação do meio ambiente, pela ressocialização dos excluídos sociais. Nada é difícil, vote Vinícius, PT, 13013. São Miguel merece mais. Zé Codauara conhece de perto as necessidades do nosso povo. Zé Codauara, com seu histórico de dedicação e trabalho, está pronto para levar a nossa cidade ainda mais longe. Ao lado de Fábio Pessato, um vice comprometido e inovador, vamos transformar São Miguel Arcanjo em uma cidade de oportunidades para todos. Zé Codauara para prefeito e Fábio Pessato vice. São Miguel Arcanjo merece mais. Vote 55. Márcia Móveis, móveis seminovos e usados para deixar a sua casa mais bonita e aconchegante e com valores super acessíveis. Telefone 99808-2490, fala com a Márcia, e o 99713-7193, fale com o Zeca. Rua Miguel Terra, número 700, Márcia Móveis. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do Republicanos de São Miguel Arcanjo. Vereadora Jéssica Fidelis, 10110. Vereador Cláudio Satoro, 10.000. Vereador Davilson Cavalheiro, 10789. Vereadora Tati Carneiro, 10777. Vereador Cídio do Gás, 10456. Vereador Zico, 10123. Vote 11. As cores estão presentes em tudo que vemos e sentimos. As cores têm o poder de transformar todos os ambientes em que vivemos. Porque o mundo é feito de misturas de cores. Tintas Pig, em São Miguel Arcanjo, Rua Manuel Fogaça, número 651, Centro. Fone 15-3279-8230. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do PP de São Miguel Arcanjo. Vereador Zé Alexandre, 11678. Vereador Pastor Marquinhos, 11777. Vereador Marcelo da Vila Nova, 11.000. Vereador Ari do Pocinho, 11622. Vereador Boca do Povão, 11222. Vereadora Adriana Demétrio, 11789. Vote 11. Elias da Ambulância Prefeito. Seu amiguinho merece o melhor, e o melhor para o seu amiguinho é a Clínica Veterinária Amigo Pet, Rua Doutor Fernando Costa, 537. Telefone 3279-3556. Veterinária responsável, doutora Marcela Passos. Clínica Veterinária Amigo Pet. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do MDB de São Miguel Arcanjo. Vereador Guininha Pereira, 15630. Vereador Lucinei do Gramadão, 15333. Vereador Beto Vieira, 15500. Vereador Carlinho Perueiro, 15621. Vereador João Nogueira, 15100. Vereador Neto Queiroz, 15015. Vote 11. Quando o povo quer assim, quando o povo quer não tem jeito, o povo já decidiu, Elias 11 prefeito. Vem aí o grande comício e carreata do 11 no bairro Santa Cruz. Venha você e sua família pra festa do 11 que começa neste domingo. Elias prefeito e vice Gil, concentração a partir das 14 horas no recinto da festa da uva e a saída às 16 horas, e você o nosso convidado especial. Vote 11. Na Clínica Medvans, sua saúde está em boas mãos. Com uma equipe de médicos especialistas, atendimento humanizado e tecnologia de ponta, cuidamos de você e sua família com o carinho que merecem. Oferecemos consultas, exames e tratamentos personalizados para todas as idades. Venha conhecer a Medvans, onde seu bem-estar é nossa prioridade. Agende sua consulta hoje mesmo. Clínica Medvans. Sua saúde em primeiro lugar. WhatsApp 996-1743-29. Rua Miguel Terra, número 385, Centro. Vote nos vereadores do PSB. Eveline Bueno, 40123. Professora Mônica Gaudêncio, 40007. Cleide Codauara, 40140. Rose Gramadão, 40570. Professora Carol Machado, 40444. terra, materiais elétricos, hidráulicos e materiais de construção, sempre com grandes promoções para você. Rua Governador Pedro de Toledo, 286, no centro. Telefones 3279-3524 e WhatsApp 991-446393. Terra, materiais elétricos, hidráulicos e também materiais de construção. Quando o povo quer, assim, quando o povo quer, não tem jeito. O povo já decidiu, ele às 11 Vem aí o grande comício e carreata do 11 no bairro Santa Cruz. Venha você e sua família pra festa do 11 que começa neste domingo. Elias, prefeito e vice Gil, concentração a partir das 14 horas no recinto da festa da uva. E a saída às 16 horas. E você o nosso convidado especial. Vote 11. Vote nos vereadores do PSD. Jean Codawara, 55789. Felipe Pessato, 55420. Tânia, 55123. Paulinho Teobaldo, 55678. Nicolau Bueno, 55007. Autopeças Camargo, uma loja com grandes variedades de peças para o seu carro, trator ou caminhão. Precisou de peças? Autopeças Camargo é a solução. Ligue 3279-1224, 3279-1466 ou 996-173550. Rua Miguel Terra, 170, Centro São Miguel Arcanjo. Com Autopeças Camargo, seu veículo não fica na mão. Quando o povo quer, assim, quando o povo quer, não tem jeito. O povo já decidiu, ele às 11 Vem aí o grande comício e carreata do 11 no bairro Santa Cruz. Venha você e sua família pra festa do 11 que começa neste domingo. Elias, prefeito e vice Gil, concentração a partir das 14 horas no recinto da festa da uva. E a saída às 16 horas. E você o nosso convidado especial. Vote 11. Videiras Auto Posto. Tradição, qualidade e atendimento personalizado. Super troca de óleo Lubrax. Melhor preço por quilômetro rodado. Videiras Auto Posto. Venha comprovar tudo isso e muito mais. Onde seu veículo estará sendo abastecido por funcionários treinados e dedicados para sua satisfação. Rua Siqueira Campos 359. Videiras Auto Posto. Quando o povo quer, assim, quando o povo quer, não tem jeito. O povo já decidiu, ele às 11 Vem aí o grande comício e carreata do 11 no bairro Santa Cruz. Venha você e sua família pra festa do 11 que começa neste domingo. Elias, prefeito e vice Gil, concentração a partir das 14 horas no recinto da festa da uva. E a saída às 16 horas. E você o nosso convidado especial. Vote 11. Oi! Aqui é Ana Castela. Viu só a poupança premiada Sicredi? São mais de 200 prêmios de R$5.000 toda semana até o final do ano. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2.500.000 em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte regulamento completo em www.poupancapremiadasicredi.com.br. Povo quer, não tem jeito. O povo já decidiu, ele às 11 Vem aí o grande comício e carreata do 11 no bairro Santa Cruz. Venha você e sua família pra festa do 11 que começa neste domingo. Elias, prefeito e vice Gil, concentração a partir das 14 horas no recinto da festa da uva. E a saída às 16 horas. E você o nosso convidado especial. Vote 11. Muito bem, estamos de volta, né? Agora marcando 11 horas e 48 minutos, vamos falar aí que hoje nós teremos aqui eliminatórias aí da Copa América do Sul, né? Copa do Mundo, né? Teremos aqui Brasil e Equador às 22 horas, tá bom? Também teremos aqui pela América do Sul, né? Eliminatórias aí da Copa, Uruguai e Paraguai, esse jogo vai ser às 20 horas e 30 minutos. E na Europa, né? Na Liga das Nações, a França vai enfrentar aí a Itália. Não teremos campeonato brasileiro nesse final de semana, tá bom? O nível de água da represa Jurumirim, que banha aí diversas cidades, região aí de Avaré, registrou aqui o menor volume útil dos últimos 3 anos ontem. O nível de água chegou a 21,02 em 1º de agosto. O volume chegou aí a 21,02% e 25% em 1º de agosto. Mas isso é do ano passado, né? Eu acho que é. Ou não? Não, nós estamos em setembro, né? Então, na realidade, foi 25% em 1º de agosto e hoje já está em 21,02. Está bem baixo mesmo, hein? E está baixando, né? Porque chuva realmente aí não tem agraciado, não. O que mais aqui? Um homem foi preso, ele é suspeito aí de tentar matar o genro com uma faca. Isso aconteceu em Tatuí, tá? Isso aconteceu também na tarde de ontem. A vítima, ela foi socorrida com ferimentos graves e, conforme registro policial, a ocorrência, ela foi atendida no bairro residencial Santa Cruz, onde a vítima, ela foi encontrada no chão, inconsciente e com ferimentos no tórax e também no abdômen. A polícia, testemunhas explicaram aí o ocorrido e descreveram o agressor, que foi localizado e detido após aí perseguição pela cidade. Questionado, o homem confessou aí ter esfaqueado aí o genro e ele também disse à polícia que é morador de Ourinhos e foi a Tatuí com a intenção de matar aí a ex-esposa que estava aí acolhida na casa da vítima. Então, por isso, ele matou aí o... Ele esfaqueou o genro porque o genro tinha, enfim, dado, né, acolhida aqui para a ex-esposa dele. Creio que deve ser isso aí, né? Não vou falar de Lira. Eu ia falar de Lira, mas não vou falar de Lira, não. Vou falar desse caso aqui, ó. Casos recentes nos Estados Unidos mostram que efeitos da natureza ou efeitos da mudança, tá, dos padrões climáticos podem causar danos a estruturas importantes, como pontes. Calor extremo, aumento de inundações são aí os principais fatores prejudiciais. Calor extremo, que foi registrado recentemente, provocou aqui danos em pontes. Nos últimos meses, o hemisfério norte vem sofrendo com a sequência, né, de altas temperaturas, além dos perigos para a saúde, sendo responsável pela morte aqui de milhares de pessoas anualmente. O calor pode afetar também estruturas físicas, como edifícios e pontes. Uma ponte ferroviária de aço que conectava aí o North Sioux City, na Dakota do Sul, a Sioux City, em Lyle, desabou por conta do nível crescente da água abaixo dela. Já no estado do Maine, uma ponte, ela foi fechada depois que o pavimento cedeu, devido aí às flutuações de temperaturas. As informações são do New York Times. Realmente aí, né, o calor excessivo e chuva excessiva, as construções não estão aí, enfim, habituadas, né, a essas mudanças de temperatura que estão acontecendo no planeta. Bom, o diretor-geral da Polícia Federal, o André Passos, afirmou ao Universo Online na manhã de hoje que uma investigação foi aberta para apurar as acusações de assédio contra o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Na noite de ontem, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto divulgou nota afirmando que as denúncias são graves e que o caso será tratado com celeridade. O governo federal reconhece a gravidade das denúncias e o caso está sendo tratado aqui com o rigor e a celeridade que a situação, né, que são situações que envolvem aqui possíveis violências contra a mulher, exigem, diz aí a nota, tá bom? Ó, vamos agora para tempo e temperatura? Vamos lá. Nesse exato momento, a temperatura em São Miguel Arcanjo. Cadê o celular? Vamos aqui tirar aqui uma média, né? Vamos tirar aqui a nossa média. Sempre tem uma média aqui. Vamos lá. No celular, a temperatura nesse momento está na casa dos... Não vai subir, não? Não, não vai subir, não. Tem uma diferença grandinha aqui. Está na casa aí dos 17 graus no celular e 24 graus no PC, que dá um total de 41, exatamente, né? 41, a gente põe aí 20 graus agora. Vamos pôr 20 graus, tá bom? Podendo chegar aos 20. Então chegou no máximo, acho eu, tá? Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos aqui de céu nublado, noite aí com poucas nuvens, tá bom? O vento, 19 km a força do vento, 75% a umidade do ar, tá boa. Delícia para respirar. Sol aí, ó. Sol não. O sol clareou a terra às 6h18, tá bom? 6h18 tudo claro. E 18h02 começa a escurecer. Mosquito, proliferação aí é baixa e moderado aí os raios ultravioletas. Já amanhã, sabadão, nós teremos aí, ó, mínima de 15 e a máxima de 32, hein? Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. No domingo, mínima de 17, máxima de 34. Sol com algumas nuvens, não chove. E na segunda-feira, 17 a mínima, 32 a máxima. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Então tudo indica aqui pelo nosso site aqui do Clima Tempo que teremos aí um final de semana bem aproveitável, com muito sol aí brilhando para todo mundo. Aí vai dar piscina, vai dar praia, tudo aquilo que você quiser, tá bom? Bom, quero lembrar para você que o Informativo Aliança aí deste sábado, dia 6 de setembro de 2024, chegou ao final. No Informativo eu estou de volta somente segunda-feira a partir das 11 horas. Lembrando que daqui a pouco você vai ter aqui o horário político. Acabando o horário político, você vai ter aqui o Prosa Rural. E acabando o Prosa Rural, você vai ter aqui o Vale a Pena Ter Saudade. Eu estou de volta às 15 horas e 30 minutos com muita música, muita informação. Isso, ligados na novela, o horóscopo e também as rapidinhas, tá? Lembrando para você que amanhã você tem um encontro marcado aí a partir das 7h30 da manhã com o Edmilson Pereira, das 7h30 às 10h30, com o Mix Musical. E às 16 horas aí, nosso amigo Valdemir aí com Tarde Sertaneja. E hoje à noite, a partir das 20 horas, você tem um Pista Mix aqui com o nosso amigo Fábio Muniz, tá bom? Chegando aqui ao horário político e, conforme eu falei, tô de volta aí às 15 horas, tá bom? Tchau pra vocês aí do Informativo. 15h30 eu tô de volta. Se apronte pra votar. É Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Esta é a sua ZY1633, Rádio Aliança FM, transmitindo em 104,9, São Miguel Arcanjo, São Paulo, Brasil. Avanço, Trabalho e Desenvolvimento. PP, MDB, Podemos, Republicanos e Avante. Vote 11. Quando o povo quer assim, quando o povo quer não tem jeito. O povo já decidiu, Elias 11, prefeito. Vote 11. Meus amigos, minhas amigas, senhores e senhoras. Querido povo de minha querida e amada São Miguel Arcanjo. Quero falar hoje sobre investimentos. Quando assumimos a prefeitura, nosso primeiro desafio, achar uma maneira de sair da crise e fazer de nossa cidade crescer, progredir, desenvolver e avançar. E planejar uma cidade parada no tempo e sem nenhuma perspectiva de avanço, de credibilidade e de progresso. O momento seria dar um salto de qualidade no gerenciamento do desenvolvimento sustentável rural. Por ser um município totalmente agrícola, nossa missão era prover soluções em planejamento e gestão de impacto estratégico e rápido, prospectando uma visão de futuro para que a crise não abalasse nossa economia local. Governo Elias e Paulo começa a reformulação com milhões de investimentos. Recuperamos todas as estradas rurais em estado precário, com pedregulhamentos, alargamentos, ponte de cimentos, tubos, asfalto, lajotamentos, galerias, drenagens, fossas sépticas e certidão de registro de imóveis. Assim por diante. E o homem do campo, os agricultores, viticultores e todos que acreditaram em nosso chão, com esses investimentos, acreditando no governo Elias e Paulo, o homem do campo foi a engrenagem da sustentabilidade, do progresso da economia de nossa cidade e do nosso país. Por isso, sem nenhuma timidez, cabeça erguida, total apoio do prefeito Paulo Ricardo, desde o seu primeiro dia de mandato, eu seria seu sucessor. Por me conhecer, minha história de vida e minha trajetória política, de mais de 20 anos caminhando juntos e compartilhando a mesma lealdade, humildade, honestidade e amor ao próximo. Sabendo de minha competência, de minha experiência e capacidade, não pensou duas vezes e me escolheu para assumir nosso município por mais 4 anos. Na ausência do senhor prefeito, quando fez cirurgias e na sua merecida férias, administrei minha cidade com muita responsabilidade. Todas as decisões tomadas visava o progresso, crescimento, desenvolvimento e avanço de nosso município. Para São Miguel continuar crescendo e avançando, vem comigo, é agora. Juntos vamos decidir o futuro de nossa querida São Miguel Arcanjo e o destino do nosso povo. Vote para prefeito Elias 11. Governar bem é um exercício de responsabilidade. Deus abençoe e proteja todos nós e nossa querida São Miguel Arcanjo. São Miguel não pode parar. O trabalho vai continuar. Vote 11, Elias da Ambulância Prefeito, vice Gil Salles Albac. Olá amigos e amado povo de nossa querida São Miguel Arcanjo. Hoje quero falar com vocês sobre a importância de cuidar de nossa cidade e investir em qualidade de vida. Com muito trabalho, podemos construir uma vida melhor para todos, fazendo de nossa cidade um lugar melhor e de oportunidades. Vamos dar o total apoio à agricultura familiar, pois são os pequenos produtores que garantem um alimento de qualidade e são os pilares que sustentam a nossa economia. Investir no homem do campo, oferecendo apoio técnico, incentivo e condições para que produzam mais e melhor. Vamos fortalecer a nossa agricultura, melhorar a vida de nossas famílias. Vamos investir com força nas estradas rurais, que é fundamental para o escoamento da produção agrícola e promover a segurança e facilitar a vida dos trabalhadores do campo. O nosso compromisso é garantir estradas rurais com a qualidade que nossa população merece. No dia 6 de outubro, vote para prefeito 11, vote Elias e Gil e vote em nossos candidatos a vereadores da coligação. Este foi o programa da coligação Avanço, Trabalho e Desenvolvimento. PP, MDB, Podemos, Republicanos e Avante. Até o próximo programa. Se apronte para votar. É Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se apronte para votar.

Meio-dia e 10. Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Chegando por aqui com mais uma edição do programa Prosa Rural, sempre cheio de conhecimentos para você, amigo ouvinte. Eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa, e vou falar para você sobre mudanças climáticas e os efeitos do clima na agricultura. É cada vez mais frequente a incidência de enchentes, estiagens, granizo e ventanias afetando a produção de grãos no Brasil. E o trigo é uma das culturas mais afetadas pelo clima. O cultivo do trigo está concentrado na região sul, onde para produzir grãos de melhor qualidade, o ambiente precisa ser frio e seco durante os meses de inverno. Mas nos últimos anos, o sul do Brasil tem registrado aumento das temperaturas no inverno, além de chuvas irregulares ao longo da safra de trigo. Para falar sobre os impactos do clima na cultura do trigo e o que tem mudado ao longo dos anos, eu conversei com o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha. Vamos ouvir. Os extremos, tanto de temperatura quanto questão de chuvas excessivas, aumentaram, tornaram-se mais frequentes e mais intensos no decorrer do tempo, muito ligados à chamada mudança do clima global. Então, há dois indicativos da mudança do clima global no sul do Brasil, que já são diagnosticados por diversos estudos, que é a elevação das temperaturas médias das mínimas e aumento das chuvas, em particular na primavera. Então, esses são dois grandes desafios que cada vez mais a pesquisa agrícola com trigo tem de saber lidar. Isso, sim, pode impactar negativamente, né? Mas a genética, o melhoramento genético, práticas de manejo de culturas evoluíram muito nesse sentido e se vislumbra, né, no futuro, que se consiga avanços tanto em manejo como em melhoramento genético que possam melhorar, criar uma resiliência maior dessas culturas para a convivência no sul do Brasil. Mas são, sim, questões preocupantes, ligadas tanto à variabilidade natural do clima, mas eu diria exacerbadas pela questão da mudança do clima global na região temperada, na grande região temperada que envolve o sul do Brasil e parte da América do Sul. Esses dois sinais de elevação de temperaturas, de aumento das chuvas, ou seja, da umidade, são bem diagnosticados e hoje bastante reconhecidos já como duas marcas da mudança do clima nessa parte do Brasil. A gente tem ouvido muito, um ano é El Niño, outro ano é La Niña. Eu gostaria que você explicasse um pouco disso sobre o trigo e principalmente qual é a frequência desses fenômenos. Tem mudado ao longo da história? A frequência desses fenômenos ela é variável. Eles têm períodos de ocorrência que podem variar de 4 a 7 anos. Esses eventos, eles fazem parte da variabilidade natural do nosso clima. Eles começaram a ser melhor estudados a partir do grande evento El Niño de 1983 e hoje, sabidamente, se tem que em anos de El Niño, no sul do Brasil, chove mais, principalmente na primavera, e nos anos de La Niña chove menos. Então, para trigo na região temperada, o fenômeno El Niño pode ser visto como uma adversidade pela configuração de um ambiente, além de temperaturas mais elevadas, também de maior umidade. Isso predispõe a cultura a problemas de doenças de maior intensidade. E o evento La Niña, o contrário. As grandes safras, nossos maiores rendimentos médios de melhor qualidade até hoje foram obtidos em anos de La Niña. O exemplo mais claro é a safra de trigo de 2022, né? Um recorde de produção no sul do Brasil, um ano de La Niña. E a safra de 2023, um ano marcado por um evento El Niño fortíssimo, né? Mostrando o quão problemático pode ser o clima, apesar de toda a evolução da tecnologia de produção e genética de cultivares. Anos de El Niño configuram um ambiente menos favorável no sul do Brasil para trigo e todos os demais cereais de inverno. Como ouvimos na entrevista com o pesquisador Gilberto Cunha, as mudanças climáticas estão desafiando os pesquisadores no desenvolvimento de plantas melhor adaptadas, bem como em sistemas de manejo capazes de controlar pragas e doenças na cultura do trigo. para falar mais sobre este assunto, eu conversei com o pesquisador Anderson Sante, que estuda mudanças climáticas e os efeitos do clima sobre os cereais de inverno na Embrapa Trigo. Um dedo de prosa. Anderson, quais são os desafios que a cultura do trigo está enfrentando num cenário de mudanças climáticas? Principalmente é a questão de chuvas, né? E também no outro cenário a questão de temperatura e questão de seca, né? No primeiro momento, como é que você vai lidar com isso, né? Ter a questão relacionada à questão de chuva, principalmente tentar mexer no manejo da cultura. E seca na mesma linha, né? Se tentar ver se é possível você lidar com isso aí. Então o agricultor tem que se informar, principalmente no início do ano, como é que aquele ano vai ser em relação ao clima naquele período ali. No outro cenário, você vai trabalhar com o melhoramento de plantas, para que ela suporte os estresses, principalmente estresse térmico, né, de calor, mas também a questão de doenças. Há vários estudos demonstrando que o aumento de calor vai fazer com que aumente principalmente a doença que é a giberela, a principal doença hoje do trigo na nossa região. Pois é, hoje o trigo está em 90% do cultivo na região sul, justamente pelo ambiente frio, seco, né, como nós comentamos antes. Com o cenário de aumento das temperaturas, você acredita que o eixo de produção pode mudar nas próximas décadas? Não há, assim, muitos estudos voltados para trigo. Estudos um pouquinho mais do passado demonstravam que a região sul, sim, iria sofrer muito com o acréscimo de temperatura, o que iria atingir, sim, a cultura do trigo também. Ou seja, a redução de área seria muito grande. Inclusive, até se falava em mudança do tipo de culturas que a gente iria adotar nessas regiões. O que se sabe é que, sim, a temperatura vai fazer com que haja uma mudança, uma redução de área da cultura do trigo. Nós temos que nos preparar pensando que sim, que vai haver um prejuízo grande para a cultura do trigo em termos de área, mas também temos que ver se até lá nós não vamos ter culturas ou manejo que favoreçam com que a gente continue nessa atividade. Né? Nós já temos experiências, né, de resultados que a pesquisa já tem contribuído nesse sentido. Por exemplo, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, que é o CIMIT, né, ele tem trabalhado sim com a questão de temperatura. Em 2022, aí mais ou menos, eles fizeram um trabalho de seleção natural lá das cultivares que eles tinham, buscando as culturas que teriam maior tolerância à seca. Então, sim, está se trabalhando nisso. A Embrapa tem trabalhado na questão de manejo também para tentar melhorar a adaptação da cultura ao enfrentamento do clima que vem ocorrendo. Por exemplo, a própria questão de ciclo da cultura e do posicionamento no tempo, né? Nós estamos falando dos problemas atrelados às mudanças climáticas. Mas um possível aumento de temperatura pode, de alguma forma, favorecer o trigo? O aumento da temperatura, ele não vem sozinho. Quando a gente fala em mudança de clima, ele está relacionado mais ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, principalmente o CO2. A cultura do trigo, ela vai ter um benefício em termos de produção, pensando em aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Só que tem muitos estudos já saindo nessa linha, demonstrando que o trigo vai ter algum problema relacionado ao glúten quando você trabalha com um aumento expressivo de CO2 na atmosfera. Por mais que ele vá aumentar a produção de amido, digamos assim, há uma redução já demonstrada em vários trabalhos nessa questão do glúten. Então, esse tipo de coisa é que leva a gente a pensar de que há sim necessidade de você trabalhar as culturas para que elas consigam se adaptar a esse modelo e ter resiliência ao que está por vir. Pensando lá na ponta, no produtor, né? A pesquisa já tem uma contribuição indicando cultivares, sistemas de manejo, né, para essa resiliência. O que o produtor pode fazer, onde é que ele pode buscar informação para ter um resultado melhor frente a um cenário de mudança climática? Quando você fala diretamente, o produtor... O que o produtor pode fazer, onde é que ele pode buscar informação para ter um resultado melhor frente a um cenário de mudança climática? Quando você fala diretamente O produtor em si, ele vai ver o feito do momento, né? Como que a condição do clima está ocorrendo naquele momento. Então, por mais que ele não tenha uma consciência, ele pode saber que está ocorrendo, mas ele não pode não ter a consciência de que naquele momento estamos passando por um período de mudança de clima, que pode ser agora ou mais no futuro, ele vai ver o momento. Então, naquele momento, ele vai procurar quem? Vai procurar o técnico, ou vai procurar a pesquisa, ou vai chegar na Embrapa e pedir, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Como é que eu posso lidar para que eu tenha uma produção adequada na minha propriedade, que eu continue a produzir como eu produzia antes? Então, assim, a questão dos técnicos e da pesquisa, elas vão ter que caminhar junto para dar esse suporte ao agricultor quando ele necessitar. E no curto prazo, olhar a previsão do tempo, a previsão para aquela safra de inverno ou de verão, como é que isso pode, na prática, favorecer o cultivo do trigo? Essa é uma das coisas mais importantes de que o agricultor tem que se conscientizar que é necessário. Tivemos o ano passado, o outro ano, que teve um El Niño muito forte, mesmo assim teve produtores que conseguiram ter uma colheita. Não foi excelente, mas foi razoável, muito melhor do que a grande maioria que teve prejuízos enormes. Ou seja, você trabalhar com a questão do manejo da cultura, e aí você vai ter que tentar buscar onde é que vão ocorrer aqueles efeitos que são mais prejudiciais durante o desenvolvimento da cultura, para tentar então manejar a planta para que ela escape daqueles momentos que são prejudiciais a ela. Por exemplo, aí você vai trabalhar talvez até com ciclo de cultura, você vai trabalhar com o manejo no tempo, né? Pensando no zoneamento agrícola cada vez está mais técnico e mais preparado para auxiliar o agricultor. Então, assim, o agricultor tem que se prover dessas informações no início do ano, pensando já na safra ali de inverno. Então vai saber o que vai ocorrer durante esse ano, o que eu posso fazer, onde é que eu posso buscar ajuda, qual é a cultivar que eu vou usar para tentar enfrentar aquele problema que poderá vir, ou que está por vir. Isso não é só em questões quando você pensa que esse ano temos um El Niño elevado. Não, em anos normais também, ele já tem que pensar, desde o início do ano pensar, olha, nós temos que seguir por essa linha aqui para tentar escapar de repente em algum momento lá na frente que vai dar algum problema para a cultura. Então a gente pode manejar isso e escapar desse momento. Ou pode ser através do manejo ou através de cultivares. Eu quero agradecer a participação do pesquisador Anderson Sante no programa Prosa Rural. Sem dúvidas, o assunto é bem preocupante, mas vimos que a pesquisa brasileira está trabalhando para a melhor adaptação do trigo neste cenário de mudanças climáticas. O produtor rural entende a importância para o sistema de produção, fazendo melhor uso da tecnologia contra os impactos causados pelas mudanças climáticas. Ouça no depoimento do produtor Lucas Pires. Fala, produtor! Meu nome é Lucas Pires, sou engenheiro agrônomo e produtor rural. Falo aqui da Fazenda Entre Rios, município de Cuxilha, Rio Grande do Sul. Eu acompanho o trigo faz mais de 20 anos e nesse tempo eu vejo que o trigo evoluiu muito em tecnologia e a genética. O ciclo do trigo vem diminuindo e aumentando em muito a produtividade e isso vem agregar em todo o sistema de produção da fazenda. Hoje nós trabalhamos trigo soja, que o trigo deixa uma área limpa para o soja, não prejudica o rendimento da soja, pelo contrário, vem a beneficiar em todo o sistema de produção da fazenda. O mundo passou de 8 bilhões de pessoas e nós temos essa missão dentro da fazenda de alimentar toda essa população mundial com responsabilidade e sustentabilidade. E hoje nós estamos preservando o meio ambiente, sequestrando mais carbono e produzindo cada vez mais alimentos para deixar para as futuras gerações um ótimo legado. Você, amigo ouvinte, aproveita aí e anota o telefone da Embrapa Trigo. Se ficou com alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 54 é o DDD. Telefone 3316-5800. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Aqui mais um programa Prosa Rural. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e apresentação, Josiane Antunes. Edição e direção, Nilo Falcão. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Trigo. Meio-dia e 25. A melhor sequência, na melhor do FM. Todo o romantismo da música, as mais românticas de todos os tempos. Está no ar, Vale a Pena Ter Saudade. Um desfile com os grandes sucessos do passado. Agora no seu rádio. Agora no seu rádio. Vale a Pena Ter Saudade. Músicas para tocar o seu coração. See me when it's midnight. Only be with me when the stars shine. She keep me restless, but it's alright. It's alright, she alright. Starlight, you wanna see me when it's midnight. Only be with me when the stars shine. She keep me restless, but it's alright. It's alright, she alright. My bright mind, she's so divine. She keep me company, then passes by the time. For y'all, that there's no replacement. And when it comes to y'all, there's no interchanging. She got me with her words. I wanna be the one that puts my hands around your waist. And when we need a hold.